Tipo, você sabe que eu sou de 1900 e bolinha, então Sim. Machine Cash eu tenho história. Olha aí. Olha aí, Edu. Aí, hein? Tu sabe que isso é pré-requisito, né? Pô, então, meu filho, eu tenho mais pré-requisito que tu, Tim Blue. Caraca. Você está embarcando na maior viagem nostálgica da podosfera. Machine Cast. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Tim Blue, bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E aqui comigo hoje, tirando o selfie, Eduardo Filhote. Digam um X. X. Eita. Junto aqui conosco ela, Fabiana Murray. É, revelei, não deu certo. Queimou negativo. E agora ele, Ricardo Spider. Olá, seres. Então, todo mundo aí ajuda, explica, né, motiva você a arranjar aí uma namorada e um namorado e tal, se casar e tudo mais. Mas quando a coisa fica tensa e não dá certo, ninguém te ajuda a se livrar da peça, né? É, né? É por aí. Mais ou menos por aí. Polêmico. Vou falar nada. Polêmico. Vou falar nada porque você pode ser se livrado também, né? Não, mas isso vale pros dois lados que eu falei. Mas é? Vale pros dois lados. Bom, pessoal, como vocês já devem saber aí, hoje nós vamos falar de fotografias, né? Quem aqui nunca bateu uma foto nu na frente do espelho, né? Só eu? E o Edu? Não, né? Eu nunca fiz isso, não. Eu também nunca fiz isso, não. Ok. Vai que o espelho trinca, né? Não. E o Tim Blue, acho que os costumes do Rio Grande do Sul valem pra todo mundo, né? Eita, pô, piada jornalista. Eita. Vamos lá. Então, pra conversar aí com a gente, falar sobre as fotinhas, as revelações e as máquinas fotográficas, nós trouxemos aqui hoje a nossa querida Fabiana, a Fabi, lá do Conversa Nerd Geek e do Williams, né? Isso. E vamos daqui a pouquinho começar a falar aí das fotografias. Porém, agora um recadinho da Desert Studio. Você, produtor de podcast, está precisando de office ou spots ou vinhetas? Acesse www.desertestudio.com.br. Desert Studio Produtora. Certo, dado o recadinho da Desert Studio, agora nós temos o quê? Os nossos recadinhos, não é, Edu? Revela aí pra gente, Edu. Os recados são ria desenfreadamente. Não é, galera? É que ele não tava esperando a referência. O Tingu me desarmou. Então, galera, se você é o tipo de pessoinha que gosta de cultivar álbuns virtuais de fotografia em vez de manter aqueles velhos álbuns empoeirados de fotografias velhas, você pode trocar figurinhas fotográficas com a gente lá no nosso Facebook. A nossa página é o facebook.com/machinecast ou então no nosso grupo, no facebook.com/groups/machinecast. Agora, se você já é da era digital, já gosta de twittar ali no telefone e fica postando imagens no Instagram e fazendo hashtag nas fotos, você pode twittar a gente lá e dar hashtag nas nossas fotos lá no nosso Twitter, que é o @machine_cast. Agora, se você prefere compartilhar fotinhas das suas jogatinas online ou das suas jogatinas via PC ou qualquer console que você tenha, a gente está lá na Alvanista, a rede social gamer. O nosso perfil lá é o @machinecast. E se você gosta de tirar foto, tirar selfie, zoar foto dos outros, criar meme com fotos e às vezes até criar stickers com fotos dos seus coleguinhas, isso acontece no nosso grupo lá do Telegram. É só você se juntar a gente lá, o link tá aí na descrição, e quem sabe a sua fotinha não vire um meme lá, um sticker junto com os outros que já estão lá no grupo, né? Certo, pessoal, não esquecendo aí também da nossa famosa ajuda, nossa famosa indicação. Então, se você ouviu o MachineCast, gostou do episódio, achou bacana, então indique para uma pessoa. E a indicação de hoje vai para qualquer pessoa que você encontre na rua aí tirando foto, entendeu? O cara tá Olha lá só. Tirando foto, Você chega lá, pergunta se não quer ajuda pra tirar uma foto e aproveita e já indica uma machine cash, entendeu? É tipo, uma mão lava a outra, entendeu? Tira uma foto, faz uma machine cast. Nesse caso, eu já acho que a pessoa deve andar com aqueles bocos igual panfleteiro. Passou pra pessoa, quer selfie pra todo lado, né? Já passou, ó, toma aí uma machine cast, já toma aí uma machine cast. Não, peraí aqui, ó, toma uma machine cast aí também. Meu Deus, cara. Quem é que vai pagar por esse panfleto tudo aí? Uai, né, cara? Padrinho! Nossa, se depender do padrinho do Machinecast, vai dar pra fazer umas duas folhas. Já compra uma, gente, já compra uma cartolina pro cara ficar segurando em cima da cabeça, assim, andando na rua. É, uma boa ideia. A gente tá igual ao Lucineg, né? Olha aí, revelações, revelações. Bom, pessoal, então, dado aí os nossos recadinhos, vamos nos preparando aqui para começar a revelar tudo que nós temos sobre fotografia, certo? Então, vamos pro cast! MachineCast, o podcast que vai voltar no tempo. Seja boa menina, faça uma pose, pose de bailarina, sorria feliz e siga. Seja boa menina. Olha o passarinho, vou fazer uma foto pra ficar bonitinha, levanta o bracinho. Olha o passarinho, faz pose de artista, todo mundo sorrindo que essa foto que linda. Certo, pessoal, voltamos e agora vamos começar a falar de fotografias. Mas Edu, eu queria dizer aqui, antes da gente começar, que esse cast aqui, ele é dedicado a um ouvinte querido nosso, lá do Telegram, lá, que interage bastante com a gente, né? Me diz uma coisa, Edu, tu já jogou o Life is Strange? Já joguei, cara. Que já jogou? Puta jogaço. Sim, qual é o tema de fundo do Life is Strange? Além da viagem no tempo? A fotografia? Fotografia. Fotografia. E diz o nosso querido ouvinte lá do Telegram, lá, o Nathanael. Nathanael, né? Nathanael. Nathanael, lá, nosso querido ouvinte das terras moçambiquenhas lá, né? Uma sacote do grupo. É, uma sacote. Que, graças a esse jogo, hoje ele estuda fotografia, olha só. É mesmo, cara? Que foda. Então, né, a gente vai dedicar esse cast hoje pra ele. Olha só, grande Nathan, grande pequeno Nathan, né? Muito obrigado, Nathanael, por ser esse garoto aí tão querido. Espero que quando tu cresça, não seja como a maioria dos adultos. Pois é, cara. Mantenha essa juventude infantil que você tem, que é bacana. Isso aí. Abraço. Abraço, Nathan. Hoje em dia... O pessoal anda batendo muita selfie, pede pra bater fotografia. Como é que funciona as fotografias de vocês hoje em dia? Eu só tenho meu celular e só bato foto assim da minha cachorra. Geralmente ou uma coisa que eu preciso lembrar, eu bato uma fotografia pra lembrar depois. Tipo um número, alguma fachada, sei lá. Isso é tipo assim, memória fotográfica de Araki, tipo isso. Não, é literalmente uma memória fotográfica, né, cara? Ele fotografa e vê. Literalmente agora. Ó, posso falar nada que eu tô igual o Team Blue, viu? Eu vou tirando foto de tudo. É, exatamente. É tudo a gente tira foto. Assim, minha agenda agora chamou câmera. Olha, eu vou tirar. Eu vejo assim, que nem eu tô procurando emprego, eu vejo que tem um e-mail assim, né? Porque aqui na minha cidade, ninguém vai lá no pátio botar emprego, bota sufitezinha na porta, né? Então eu fico vendo emprego, eu fico tirando foto. Entendeu? Aí, é, depois eu fico mandando e-mail lá pro pessoal. Eu faço assim. E olha fora só. Que um dos Instagrams mais movimentados que a gente tem por aí é o da Fabiana, né? Eita! Gente, não, ó, vou dizer uma coisa. O meu Instagram é movimentado, eu não sei o que, que o povo gosta dos meus gatos, viu? Pior que é verdade. Eu posto os gatos e os gatos fazem sucesso. É aquela história, o povo gosta mais de bicho do que de gente, Fábio. Mas é, pode dizer que agora só tem um, né? Porque morreu três, né? Sei lá o que que deu. Caraca! Em casa morreu três. Tragédia. Pulou. Foi um gaticídio. É, tem um mês. Sinal que o Léo é feio pra burro, hein? Se não tinha morrido também. Só. Não rolou nenhum churrasco por aí na época da morte dos gatos, não, né? Não, eles morreram, eles não sumiram, Edu. Não, então. Eles morreram. Uai, vai. Vai saber se não foi calculado. O Edu prefere acreditar que não. Quem passou, ele foi embora, não. Vai saber que não foi calculado, né? Falei assim, não, deixa, tadinho do gato, morreu. Gente, churrasco. Olha só. É, né? Rindo da tragédia da outra, a Fabi lá em lágrimas, em plantas lá, e o Edu rindo, fazendo piada. Edu, como é que tu se sentiria se nós fizéssemos piada com o Shun, com o Yoga aí, com o Shiryu? Cara, faz parte da vida, velho. Se vive pra morrer. Filho da mãe, quer dizer que eu morrer, ele vai fazer piada comigo. Olha é só. Claro, velho. Ah, caraca. Bom, vamos lá. Toca o barco. Spider, fala aí, Spider. Tem batido muita fotografia, Spider. Porra, pensei que você ia falar vamos lá e ia se matar, sei lá. Enfim, eu uso muito a câmera do celular hoje. Eu uso muito pra tirar foto de céu. Foto pôr do sol, do céu, assim. Da boca? É. Pôr do sol. Caraca, sério? Do sol. É, bastante, eu gosto bastante de pôr do sol, então eu tenho altas fotos de pôr do sol. Assim, olha bem, aí, bem olha massa aí. Lembrando todo mundo Curitiba, que todas as fotos mencionadas aqui vão estar no post. Hashtag mentira, né? Hashtag mentira pra cacete. E daí eu tiro, então eu gosto bastante de tirar foto de praia e de pôr do sol, bastante, assim. Ah. No celular, né? Porque máquina de verdade é muito caro, então não, né? Pai. Sim, ninguém tá cogitando bater fotografia hoje em dia com máquina fotográfica. Não mesmo. Ah, sei lá, cara. Tem cada louco por aí, eu não duvido de nada, cara. Eu nem tiro fotos. Não? Não. Ele não tem nem máquina nem celular. Não, E o celular de Edu, acho que não tem uma câmera. Não, tem. Agora eu tenho um celular bacana, só. Mas eu também, eu troquei meu celular. Se tu tem celular bacana, também. Porque tu não ouve podcast, tu? Porque eu tô sem fone. Tá que pariu, cara. Pô, fone. Caraca, fone mas não reais, se ajuda caramba. Mesmo, hein? Não, mas é, ele sabe, ele só não quer porque ele não quer emprestar pro Rodrigo. Sim. O Rodrigo pega os fones dele. É. Nossa. Mãezinha, eu quero tirar uma foto, sim. Mas meu tesouro, você já viu quem é o fotógrafo? Bom, pessoal, então vamos começar aí falando das fotografias. E eu gostaria de começar dizendo, ou melhor, perguntando. Edu, eu gostaria que tu fizesse pra gente aí uma análise e dissesse pra gente e pros nossos ouvintes. Sim. O que é que tu entende sobre fotografia? O que é que nós temos aqui sobre fotografia? Então, né, o pessoal que acompanhou a gente aí ao longo dessa estrada, sabe que quando a gente começa histórico aí, nós somos bem detalhistas, né? A gente vai lá na raiz do negócio e não poderia deixar de ser diferente, a gente vai lá na raiz da origem da fotografia. Pá! E, ó, acreditem ou não, gente, a fotografia nasceu antes da palavra escrita. Saca? Não, peraí. É. Como é que é? A fotografia apareceu antes da palavra escrita. Tu tá me dizendo que aquela cena dos grudos lá era real, então? É mais ou menos isso, saca? Se você for levar ao pé da letra aquilo da fotografia. Aquilo eu achei muito, muito legal aquilo lá, cara. É, o que que acontece? Que é tipo uma impressão digital do corpo, né? E poderia ser assim mesmo, não tem por que não. Sim. O que que acontece? A palavra fotografia, ela vem do grego, né? União de duas palavras gregas, que é phos, que é luz, e graphis, que é estilo ou pincel, né? A ferramenta pincel. E a junção delas, né? A phos graphis, né? E significa aí algo como desenhar com luz e contraste. E se a gente pegar lá, assim, a técnica, a essência, né, aquelas, todas aquelas cientificações ali da palavra, em essência, vai ser a técnica de você criar imagens por meio de uma exposição luminosa, né, fixando elas numa superfície sensível. Ou seja, de certa forma, algumas coisas que os antigos egípcios faziam lá com os hieróglifos e tudo, e até um pouco antes deles ali e tal, eram certas formas de pintura fotográficas, sabe? Então, de certa forma, a fotografia surgiu aí antes ainda da palavra escrita. Não necessariamente a foto técnica como a que a gente tem hoje, né? A foto de reprodução maciça. Você não consegue reproduzir ali aquele mesmo desenho várias vezes, aquela mesma pintura ali dos egípcios várias vezes. A fotografia comum hoje é aquela que você pode reproduzir. Você tem sequências dela e tal, você tem a matriz e faz cópias. Esse estilo aí de fotografia, ele começou a surgir aí por volta do século XV, meadinhos aí do século XV, para o começo do século XVI. Alguns dos primeiros relatos do que viria, né, futuramente a ser os conceitos de fotografia surgiram com o conceito da câmara escura, que foi descrito pela primeira vez aí pelo napolitano Giovanni Battista della Porta, em 1558. E esses conceitos... E o que seria essa câmara escura? Então, essa câmara escura é tipo aquele negocinho, é uma sala tipo toda fechada, onde entra um pouco de luz de um ponto determinado com uma quantidade determinada. Esse pouco de luz que consegue entrar dentro da sala ali, ele consegue marcar uma imagem fotoluminosa naquele negócio ali, sabe? Então, esse conceito desse negócio da câmara escura é o que desenvolveu, né, que foi evoluindo, sofreu processos químicos, entrou componentes químicos, a pólvora em alguns casos e tal, que chegou aquele modelinho da caixa preta que hoje em dia se faz de brinquedo com as crianças. Que você faz a caixinha e entra que a luz e... Que é a câmera do Chaves. Isso. Saca? Lembrando para os nossos queridos ouvintes aí, que, né, nós não somos especialistas em absolutamente nada. Então, tudo que a gente está fazendo aqui é um trabalho que pessoal que a gente fez, né? A gente, entre aspas, Edu, sobre pesquisas e a gente está, né, desenvolvendo aqui o assunto para vocês e para a gente também, né? Que a gente também aprende muito com isso aqui. É, oi. Segue, Edu. Então, e ele criou isso, né? Desenvolveu isso aí. Isso já era conhecido, não se sabe exatamente quando ele... Né, publicou e descobriu e tornou público e tudo mais, mas em 1558 se tem registros históricos de que essa técnica já era conhecida, inclusive usada por Leonardo da Vinci, que, como outros artistas ali do século XVI, utilizava esse conceito da sala escura para poder fazer esboço das pinturas que ele queria realizar, né? Então ele colocava ali a tela dentro da sala, projetava a imagem ali com a luz para poder esboçar o negócio da pintura, quando era um retrato e coisa e tal. Então ele esboçava ali as marcas luminosas do rosto da pessoa na pintura para fazer alguns determinados traços e coisa e tal. Aí isso foi começando a evoluir com a entrada de compostos químicos e coisa e tal. Em 1604, o italiano Angelo Sala percebe lá um composto químico de prata que escurecia o sol, né? Não, mas peraí, uma interrupção. O cara lá que anterior você falava era a Porta. E esse aí é o Sala. Caraca, olha só. Cara, tipo eu não assim... tinha percebido. Caraca. Que foda. É uma casa, então. Blue. Tô construindo uma casa. É, o próximo é o janela. Cara, isso aí é a teoria da conspiração, tá ligado? Agora, Tim Blue, agora tem que colocar aquele efeito, agora, aquele efeito sonoro do Arquivo X. Enfim, desculpa. Desculpa aí, Edu. Mas então, cara, porta pronta, o Sala. Lá em 1604, né? Percebe esse composto aí de prata que escureceu ao sol. E... ele percebe isso e, a princípio, ele acreditava que esse efeito era produzido pelo calor. Depois, o Johann Heinrich Schulze, que eu acredito que é um alemão, que eu não, na pesquisa que eu não vi a nacionalidade dele, ele faz umas pesquisas com ácido nítrico, prata e gesso, e, no ano de 1724, ele determina que a prata halógena, convertida em prata metálica, provocava esse escurecimento. Aí, o tempo se passa um pouquinho e a primeira fotografia reconhecida aí, né, a primeira imagem mesmo conhecida como sendo uma fotografia nos formatos que a gente tem hoje, ela foi produzida em 1826 pelo francês Joseph Nicéphore Niépce. Ele fez ela numa placa de estanho coberta com derivado de petróleo fotossensível. E ele chamou essa arte de Petume da Judéia. Caraca. É. Petume da Judéia. Isso. Que é o nome desse esse negócio de petróleo que ele fez aí e tudo. Ele deu esse nome também, deu o nome da obra e desse composto, né? Betume da Judéia. Então essa é a primeira fotografia mesmo. Isso, utilizando-se uma máquina. Não, um projeto de máquina e tal. Foi esse negocinho aí. Ó, tô mandando no chat aí do Skype pra vocês verem aí, ó. A imagem do negócio aí da primeira fotografia. A primeira impressão feita com o negócio e coisa do Joseph Nicéphore Niépce. Né, então, aí ele fez isso, né? Ele produziu essa imagem que ela teve que ficar exposta aí a 8 horas diante da luz solar. E ele chamou esse processo aí de heliografia. Aí depois disso, um francês chamado Daguerre, ou Daguerre, acho que é Daguerre. Daguerre, o sobrenome dele é Janela. Né? Aí o Daguerre, ele evolui um pouco esse processo, produzindo uma câmara com efeitos visuais, que ele denomina de diorama. Né? E o Daguerre e o Niépce trocaram algumas correspondências aí durante alguns anos e tal, fizeram uma sociedade e tudo. Só que depois da morte do Niépce, o Daguerre desenvolveu um outro processo, dessa vez usando vapor de mercúrio, que fazia o tempo da revelação ser menor. E ele chamou esse processo aí de daguerreotipia. Aí o Daguerre descreve esse processo de daguerreotipia para a Academia de Ciência e Belas Artes na França, requeriu para si a patente desse invento na Inglaterra, popularizou o daguerreótipo, né, como ficou conhecido lá, e com isso foi um dos marcos que deu início ao impressionismo, né, que foi um dos movimentos culturais aí dessa época aí. Depois disso, a gente tem lá o britânico William Fox Talbot, que estava fazendo já algumas pesquisas com papéis fotossensíveis e tudo mais. Já no século XIX, ele consegue apresentar lá para a Royal Institution e a Royal Society algumas imagens ali com esse processo, né? É a mãe do processo atual, né? Onde ele produz ali um negativo e passa esse negativo para um papel diferente com uma imagem positiva, né? E juntamente com ele aí, nessa época, Eu ia falar, Edu, uma imagem positiva, mas às vezes nem tanto, né? É, né? Nem todas as imagens são... Né? Dependendo de quem sair na foto, não sei não. Até hoje espera-se uma imagem positiva do Tim Blue. Tudo bem. Nossa. Segue essa linha aí que tu vai... vai liga não, Fábio, é que o Edu tem crédito acumulado, tá? É. E nisso aí o Hippolyte Bayard também estava desenvolvendo um método de fotografia. Porém, como ele demorou muito a anunciar esse processo, ele não foi reconhecido como esse, como inventor desse processo aí junto com o Talbot, né? E o Talbot lançou as ideias na frente, adquiriu as patentes e ficou só com ele. E um pouco mais à frente aí, nessa parte que eu te falei, Fabinho, no Brasil, tinha um francês, sim, que morava em Campinas, né, era radicado brasileiro em Campinas, chamava Hercule Florence, que conseguiu fazer aí com as experiências uns resultados superiores ao que o Daguerre tinha conseguido, né? E ele que desenvolveu de fato o negativo como a gente consegue, como a gente conhece hoje aí. As tentativas da invenção dele aí, que ele chamou de fotografia, né, que foi ele que inventou a palavra fotografia, inclusive, né, em francês aí a photographie, só que ele não teve o reconhecimento nessa época. A vida e a obra dele e tal só foi ser resgatada depois, curiosidade aí, em 1976 pelo Boris Kosoy. Aí, Fabi... Nossa, quase entendi Boris Kosoy. Não é, cara? Eu acho que é parente dele, saca? Deve ser o primo distante dele aí, ó. Mas parece que a Fabi tem algo contraditório sobre essa parte aí, Fabi. Não, assim, não é contraditório. Eu achei uma outra fonte falando que quem trouxe foi o padre abade Louis Comte. Uhum. Ele é a capelão de um navio francês. E esse navio aportou no Rio de Janeiro. E o nome não era máquina fotográfica, era daguerreótipo. Isso, que era o mecanismo lá que o Daguerre tinha desenvolvido. Então, aí diz que quem viu isso daí foi o Dom Pedro II. E ele comprou do cara a máquina por 250 mil réis. E acabou sendo o maior fotógrafo brasileiro na época. Tanto que o acervo, quando teve o... Em 1889, a entrada do novo governo, teve um advogado que cuidou do acervo do Dom Pedro II, porque eram muitas fotos, e ele não pôde levar essas fotos. E acabou indo para o Museu Nacional no Rio de Janeiro. Todas as fotos estão lá. São milhares de fotos. O homem era apaixonado por fotografia. Tá, mas, então tem muita foto lá. Mas não. Eu acho que uma coisa não tem relação com a outra. O Dom Pedro ter comprado a primeira máquina com a questão do que o Edu falou. Não, do cara o que eu falei do Dom Pedro é o seguinte. Porque foi a primeira pessoa que documentou o Brasil, entendeu? Porque era uma coisa muito cara. Ah, pois é. Sim, é sim. Se alguém podia, tinha que ser ele, né? Era ele, entendeu? Eu não sei, assim, eu não achei, eu procurei em que época no Brasil ficou mais fácil se tirar foto. Sim. Entendeu? Quando barateou, o que, que aconteceu? Eu só lembro que na época da minha avó era tão caro, mas tão caro que pra você tirar era um evento. É. Isso mesmo. Sim. Nós vamos entrar nessa parte depois. É, vai ser. Vai lá, Edu. Então, aí a gente, né, desenvolveu aí o conceito de fotografia, né? Só que ela se tornou popular aí como produto de consumo. Porque até então a fotografia era uma coisa que você requeria praticamente um laboratório para você poder tirar, né? Então tinha, sim, que ser... E como tudo em matéria de desenvolvimento, né? E tecnologia é assim. Começa com algo absurdo que só tipo Bill Gates consegue fazer. E depois qualquer um no fundo da sua garagem consegue montar um empreendimento que possa popularizar. Não é? Mãezinha, eu quero tirar uma foto, sim. Mas, meu tesouro, você já viu quem é o fotógrafo? Então, aí a gente tem, né? Desde lá, de 1558, quando começaram os projetos da Câmara Escura para poder começar a fazer esse tipo de coisa, a gente começou a popularizar a fotografia mesmo, como um recurso que começou a ser utilizado doméstico e como bem de consumo das pessoinhas ao redor do mundo. Em 1888, com a Kodak, que abriu aí as portas desse mundo fotográfico e com um discurso de marketing onde todo mundo podia tirar suas fotos sem necessitar de fotógrafos profissionais, quando ela lançou a sua câmera do tipo caixão, que era aquela câmera que parecia aqueles projetores de cinema, que era uma caixa preta com uma lentezinha na frente, uns botões do lado, um tripé grandão. Parecia um caixão mesmo, sabe? Aquelas caixas grandonas assim. Não o caixão de morte. E também, quando foi substituído, né, aquele tipo de papel ali para você bater a foto, imprimir o papel e tudo, pelo rolo, pelo filme em rolo, que foi criado aí pelo George Eastman. E daí para frente, começou aquela evolução tecnológica no quesito das câmeras. Cada vez mais rápido, as câmeras foram evoluindo, né? A começar ali das fotografias em preto e branco, que eram as mais comuns aí no início do século XIX e duraram aí por boa parte do tempo até o começo aí do século XX, praticamente, né? E a gente tinha lá aquelas fotinhas em preto e branco, tudo cinza, né? Você não tinha as cores e tal. E, cara, eu lembro que na minha casa tinha era mesmo uma caixa, um negócio grandão assim, ficava guardado vários álbuns de fotografia. Aí tinha, né, aqueles álbuns de bebê, aqueles negócios tudo. E tinha uns álbumzinhos da época que os meus pais eram criança, saca? Era só foto em preto e branco, cara. Só fotinho em preto e branco. Aquela época dos negocinhos, calça boca de sino, aqueles negócios e tal. Era só foto em preto e branco, cara. Era muito legal, assim, essas fotos. Tanto aquelas fotos, né, tipo, foto 3x4, que era só o rosto da pessoinha ali e tal, como aquelas fotos com família unida e cenário atrás e coisa e tal. Era só foto em preto e branco. Essas fotos de família, assim, ficaram bem famosas num determinado período, né? Tipo... Sim. Um monte de casa tinha isso, assim, como tradição. Era normal, né, cara? Em vez de você ter quadros ali, pinturas e tal, você tinha fotografias, né? A primeira fotografia colorida aí, ela foi tirada, na verdade, em 1861, pelo James Clerk Maxwell. Mas apenas em 1907, olha a diferença de tempo aí, né? Só por uns 40 e tantos anos aí, quase 50. Nossa. Que o primeiro filme colorido, né, o autocromo, chegou no mercado, né? Então, mesmo que tenha sido criado bem antes aí, era muito foda, muito difícil de se tirar a foto colorida. Em 1907 que começou a querer fazer um negocinho. Mas foi em 1935, com o Kodachrome, que se começou a ter as fotos realmente coloridas. Né? Em 35? 1935. Caraca. E as fotos aí eram baseadas numa tecnologia que era chamada de Agfa Color. E aquele filme colorido instantâneo, saca? Que tinha naquelas máquinas Polaroid, que você batia o filme e a fotinha saía colorida. Sim. Aquilo ali começou em 1963. Nossa senhora, olha como o Brasil é atrasado, cara. Nossa, Polaroid no Brasil no final da década de 90, foi, e olha lá. Foi no final dos anos 80, comecinho dos anos 90. Que eu lembro, no Brasil, não. Que eu lembro que tinha umas revistas em quadrinhos da Turma da Mônica, esses negócios, que tinham as propagandas da Kodak. Não era a Polaroid, mas tinha a máquina da Kodak que tirava instantâneo colorido, saca? Não, mas, Edu, eu tenho foto de 78 do meu pai comigo, tudo de Polaroid. Caraca, olha só. Então é mais anterior ainda. Caraca, aí Spider, ela perdeu o posto de rico, você. Spider. Não, eu nunca tive, né? nunca tive. O posto era do Zoom. Ai, gente, eu sempre fui pobrinha, mas uma coisa que meus pais adoravam era foto. Se você ver a caixa que eu tenho de foto... Caraca, olha meu pai, todas as fotos no post. todas as fotos eu vou post. Pode deixar. Tem post pra 500 fotos. Caraca. Eu tenho uma caixa. Eu tenho uma caixa de televisão de tubo. Gente, link do Instagram da Fábio, que eu acho que é mais fácil. Mas é, não, sem sacanagem, eu vou puxar a caixa, eu só vou abrir a caixa e tirar a foto, assim, só de cima pra vocês verem. Caraca. E, né, só em 1963, aí, com a Polaroid. A fotografia colorida, então, ela começou a ficar famosa aí, começou a ganhar esse espaço aí, depois que ela foi desenvolvida aí nessa parte. E nessa época aí, o mais comum de se utilizar, eu acho que as pessoas aí, tipo, o Natan, nunca devem ter ouvido falar nesse tipo de coisa, mas antigamente não se tinha telinha digital na câmera, não se tinha a função de apagar a foto que ficou ruim, de você fazer emoticons ali na foto e tudo. Você tinha a câmera, você utilizava uma pecinha fundamental para tirar fotos ali, que era o filme fotográfico, né? Caraca! E esse filme fotográfico aí tinha, era mais comum as versões aí com 12 fotos, 24 fotos, 36 fotos e... Não, tu tá equivocado no que tu tá falando. Não é assim que se chama. São poses. É poses? Poses? É, eu ia falar. É. É, são 12 poses, 24, 36. Tinha uma, acho que era 56 poses. Eu achei aqui de 48 nas fotos da Fujifilm. E o que tá escrito no rolo? É. Cara, tá em inglês. Então já ganhou saúde. Então no Brasil eu não sei. É, ui. Né? Então você tinha os rolos de filme ali. Como que funcionava o boom aí das fotografias? Você colocava ali aquele bacana rolinho dentro da câmera, ajeitava ele bonitinho no ganchinho, e você fechava a câmera e deixava ela tipo lacrada. Não podia entrar nenhum tipo de luz em contato com o filme, senão, eles falavam, né, chamavam na época, dizia-se que queimava a foto. A luz, ela atrapalhava o negocinho ali, a química dentro do... Quem nunca abriu a câmera sem rebobinar o rolo? Sem rebobinar o rolo. Queimava o filme, na verdade, né, Edu? Nossa. Queimava o filme. Né, que é, né? Então você colocava ali o rolo e você... A máquina geralmente tinha uma espécie de roletinha, um negócio assim, que ela indicava quantas... Um gatilho. Um gatilho. Que ela indica... Não, um marcador, que ela indicava ali quantas fotos foram usadas do filme. Aí ele ficava na posição ali zero. Ah, achei que tá falando do gatilho que tu tinha que... Como se fosse uma arma, tinha que gatilhar pra passar uma pose, né, pra poder bater de novo. Isso. É, exatamente. Tinha isso também. Né? Você tinha um botão gigantesco pra você apertar o negócio, ele tinha, né? Alguns tinham pressão, né? Você apertava um tanto pra focar e apertava o restinho pra bater a foto. E tinha algumas manivelinhas que você acabava de bater a foto, né? Você tinha que rebobinar o filme ali na manivelinha antes de você poder algumas abrir. Algumas não, eu acho que todas... É, bom, algumas tinham manivela, outras não, porque algumas tinha aquela roletinha, né, que parecia de relógio, sabe, a coroazinha, que só girava com o dedo. E outras, as últimas que saíram tinham um botão, era apertar e voltar. Ah, não, mas aí é o mundo do Spider, né, outra coisa. Né? Era... Né? Aí, tanto que ninguém lembrou disso, só o Spider, que eu nunca tive algo assim. A minha era na mão. É porque eu tinha uma assim. Olha aí, ó. Olha só. E as mais antigas nem flash tinha, era só a câmera, né? Depois foi surgir flash. Depois, no começo era só a câmera. Depois que foi surgir os dispositivos ali, o flash de lâmpada, o flash de lâmpada LED, um coisa e tal. Isso. No começo... Mas o curioso das máquinas fotográficas, que como é que ela funcionava? Tu apertava o botão... E ela abria, né, uma portinha que estava selada, né, por um milésimo de segundo, né, e a luz entrava e registrava no filme, né, era assim. Era tipo, em miniatura, o esquema da caixa preta, né. Depois, esse processo, né, da foto, do filme fotográfico, ele foi começando a ser substituído aí no final dos anos 90, começo dos anos 2000, pela tecnologia digital, né? Começaram a surgir aí os primeiros modelos de câmeras digitais que é o modelo mais utilizado hoje em dia e tá em tudo quanto é coisa. Até relógio tem câmera digital. Dá pra falar, deixa eu tirar uma fotinha com o meu relógio, que é smartwatch. Saca? Eu acho que o smartwatch não tira, mas tudo bem. Sei lá, vai saber se é o smartwatch. O do James Bond tira. Eu acho eu que também tira. Eu acho que tira. Não, acho que vocês estão viajando, não. Mas ok. Uai, ó. Se não tira, demorou pra ter essa função já. Né, Gary? E hoje em dia, e graças a essa tecnologia, diga-se de passagem, de foto digital que você tem hoje em dia, que é possível a gente ter aí conhecimento de muita coisa sobre o espaço, né? Porque os satélites e tudo mais, eles utilizam também a tecnologia digital para poder pegar imagens ali dos planetas, dos satélites, das constelações e tudo mais. Vai, planeta! Puta que pariu! Que isso? Que isso, Edu? Solto assim? É que eu tava... Ah, então tá. Mas então... Edu ficou igual o Charlie, né? Brown agora. Que puxa. É mesmo. Que puxa. Mas então, então a gente chegou aí, né? Essa aí é a história da evolução aí das câmeras fotográficas e da fotografia até os dias de hoje. Mãezinha, eu quero tirar uma foto, sim. Mas, meu tesouro, você já viu quem é o fotógrafo? Você sabe quem é uma das descendentes da família Kodak? Opa! Não, diga aí. Não. Linda McCartney, a falecida esposa do Paul McCartney. Ela Olha. Era da família Kodak. É mesmo? Que louco! Sim. Olha... Caraca. Sim, quem me contou foi o Léo, né, que é o fã dos Beatles. A Kodak foi o sexto Beatle. Foi. Caramba, descobrimos o sexto Beatle. Enquanto o quinto Beatle continua um mistério, descobrimos o sexto. Pois é, tanto que ela era fotógrafa, né? Olha, que bacana. Olha, Kodak patrocina... Paga nós, Kodak! A nem existe mais, né? Sonha. Né? Então... então, né, a fotografia digital foi a grande responsável aí pelo boom gigantesco das fotografias aí. Hoje em dia, todo mundo tira foto, graças a essa tecnologia que todo mundo, ela tá nas mãos de todo mundo aí, com os celulares e com os outros dispositivos que também tem câmeras integradas. A moda de tirar selfie bombou, todo mundo tira selfie. A gente hoje vive algumas pessoas aí chegam a chamar que a gente vive a época de volta ao que era antigamente, né? Onde a imagem expressa mais do que a poesia das palavras, do romantismo, do expressionismo e tal, né? A gente voltou àquela época onde a expressão do seu ser e tudo, você se dá através das fotos que você tira de si mesmo e espalha para todo mundo. Ah, eu não precisava nem da fotografia para ter certeza disso, Edu, por causa que já começou isso no MSN, já com emoji. É, né, cara? Os smiles já prescreviam isso antes das fotografias. É, justamente. Quem nunca escreveu um texto todinho só com os emojis, né? Nossa. Caraca, que agonia é isso. Quem nunca abriu o Orkut foi tentar ler uma frase e chegava lá. Não, o Orkut não, o MSN, né? Mas acho que no Orkut também tinha isso depois de um tempo, não tinha um negocinho que você trocava letra pelos negocinho por não GIF e coisa e tal. Não lembro disso, mas ok. Tinha, você chamava o Indy. Eu lembro uma vez que eu fui tentar ler um negócio no Orkut, tinha tanto GIF, tanto negócio no Orkut. Eu falei, desisto, velho. Vou tentar traduzir esse negócio, não. Foi aí que o Orkut começou a galera começou a sair fora, eu acho. É. Enfim. E no Telegram o nome disso é stickers. Stickers. No, quem ninguém nunca, mais fala. Quem nunca manteve uma conversa de stickers, né, velho? Putz, eu vou falar nada. Eu e Priscila do Projetando Lá e o que... Eu, do que assisti lá, e eu e ela, a gente só fala pro sticker, é um barato. Né? Ok. Chegamos aí então, galerinha, ao fim da história das fotografias. Olha aí, Edu e a sua grande pesquisa. Então, pessoal, ficou aí pra vocês um grande resumo de toda a história da fotografia, né? Agradeço o Edu aí pela pesquisa e se alguém tiver alguma coisa para retificar, mandem pra gente aí que a gente vai ficar muito contente de poder aprender mais ainda. Certo? Mas agora vamos para a parte gostosa do cast. Passamos pela parte chata, mas necessária, né? Porque é sempre bom contextualizar o que a gente vai falar aqui. O Edu às vezes exagera, mas tudo bem, vocês sabem como é que ele é. Ah, que isso. Caraca. Mas então vamos às histórias de fotografias. Gente, histórias engraçadas, curiosas, né? Sobre fotografia. Vou fazer um sorteio honesto aqui pra ver quem começa, né? Deixa eu ver aqui, papapá. Opa, começou eu. Vai começar eu, né? Padrão. Sorteio padrão. Porra, ninguém mais gosta de sorteio honesto aqui. É que a gente não se surpreende mais, entendeu? Nossa Senhora. Eu só tô só Nossa Senhora, pessoal, revelações. É tão honesto que dá gosto. Eu não me lembro aonde eu consegui a minha primeira máquina fotográfica. Eu vou falar das minhas fotografias. Mas eu comprava sempre rolos de 36. Eu acho que a primeira vez que eu consegui uma máquina fotográfica foi emprestada. E aí eu comprei o rolo pra levar pro zoológico, porque a gente ia na escola, a gente tinha um passeio pra zoológico, e aí... Mas é estranho, não lembro de ter tirado foto no zoológico. Eu acho que queimou o filme. Aí é que tá. Eu não lembro das fotos. Eu comprei o rolo, eu acho que eu abri a máquina sem rebobinar. Mas eu sei que depois disso eu fiquei com a máquina mais um tempo e aí eu bati várias fotografias e bati assim, sei lá, do chão. Ah, tinha isso, né? A primeira fotografia que a gente sempre batia porque nunca prestava, não tinha algo assim? Sim, eu batia do pé. Eu sempre batia do pé. É porque sempre todo mundo tinha aquele medo de se do filme estar mal encaixado. Tinha aquele negócio das vezes você bater a primeira foto, pegar só a metade da imagem, a outra metade não aparecer. Isso. Então a gente batia a primeira, né, e deixava, sabia que ela não ia prestar. Mas enfim, ou batia duas vezes a primeira igual, né, que seja. Mas a primeira tinha tendência a não prestar a primeira fotografia, né? E eu tenho várias fotos curiosas, assim, dos meus sobrinhos novos, assim, quando eles eram bem criancinhas, assim. Eu tenho fotos dos meus animais de estimação. Tenho foto do cozinho Richards, Edu. Olha só, cozinho Richards. Vou botar foto. Fabi, é o meu gato, viu? Se tu não sabe quem é. É, explica não. Pra Fabi aí que senão. É que a Fabi não escuta Machine Cast, então ela não. Ou sabe. Pra você entender, Fabi, ou os ouvintes, né? É só assistir lá, Machines Assistem o Alien lá. A MGM tem um leão. O Machine Cast tem o cozinho Richards. Nossa Senhora. Então, foto no post do cozinho pra quem quiser conhecer. Inclusive, ele tá com o Tom do lado dele, né? Vivia brigando os dois. E saltava pelo cozinho quando os dois brigavam. É o desenho censurado da Hanna-Barbera. Tom e cozinho. Nossa. Ah, mas... Eles brigavam, mas eles se amavam, né? O Tom sempre dava umas lambidas, umas cheiradas nele. Então, eu vou comprar, deixa. Onde isso vai parar? Né, velho? Pois é, piada de tiozão do churrasco, mas beleza. Mas não é piada, é verdade. O gato eu vou chamava botar foto cozinho, dele. Isso. Pior que era verdade. Eu vou botar foto... Mas parece piada de tiozão do churrasco. Mas não é piada, é verdade. Mas eu falei, minha mãe chamava, minha mãe ficava brava. A minha mãe ficava brava comigo, ela dizia, o nome dele é alemão, não é isso aí, não. E eu dizia, não, é isso aí. Ô Fabi, mas você sabe que a foto não mente, né? E quem tem mais. E não tem gente mais cara de tiozão do que você falou aí? Tiozão do churrasco? É, tiozão do então, churrasco. Então, não tem mais pessoa com cara de tiozão do churrasco do que o gaúcho, né? Eita porra! Pois é o tiozão do churrasco gaúcho. E voltando às fotografias lá, tem fotografia. Cara, inclusive. Quem é que não tem escondido aquelas fotografias que, né? Você saiu mais feio do que o cão chupando manga. Puta que pariu, cara. Nas digitais não tem esse problema, mas agora nas fotos reveladas, meu Deus. Meu caraca, por que que não tem no digitais, não tem problema? Que a gente apaga. Ah, não. Do mesmo jeito, digital na loja. A de papel a gente fica com pena de rasgar. Dá dó, né? Revelação é cara, né? Dá dó, é caro. Paguei. Era caro, caro, né? Essa bosta, velho. Agora tem que amargar meu sofrimento aqui, ó. Sim. Gente, mas... aqui a última loja que tinha fechou as portas de revelação. Não tem mais revelação. Olha. De filme, tu diz, né? É, quem tiver rolo, lascou. Tem que ir em outra cidade. Aqui porque não tem mais, não. Quem acha assim, ah, não, eu vou lá revelar. Não. Lamento, tu não tá indo revelar, tu está indo imprimir, né? Isso. Sim, hoje são impressões. De imprimir tem, mas de revelar não. É, a galera, hoje a... são impressões hoje, não são mais revelações. O negócio hoje... Nós estamos falando de revelar que o esquema da revelação era assim, depois que você tirava o filme da máquina, sim, né, rebobinava, não queimava e tirava o filme, você tinha que levar numa loja... Aí você deixava o teu filme numa loja. Não, uma loja não. Um estúdio fotográfico. Sim. Uma loja de fotografia. Isso que eu tô falando. Que era uma loja, no final das contas. Tu ia lá comprar a fotografia? Ué, às vezes tinha aquelas fotografias em cima do balcão, assim, prontas. Aí tu comprava? Eu não, mas tinha um monte de gente que comprava. Eu não, ok. Eu não, nunca e vi, você comprava um porta-retrato que vinha com uma fotografia avulsa de alguém. Também. Ok. Aqui mas aqui se chamava estúdio fotográfico. É, mas assim, a revelação uma hora era bem pra frente, né? Ela já foi pós-digital. Meio dos anos 90, já era no fim da era, né? Você tinha que deixar o filme lá, aí e você uma semana depois. De um dia pro outro, acho que eram 2 dias, assim. Uma pra semana. Daí eles revelarem, pra daí você ir lá e pegar as fotos. Sim. Então, aí que e você a expectativa. Recebia. E a expectativa, você... né, Spider, pra saber quantos queimaram. Primeiro que você comprava um filme de 12, 24, 36 ou 48 lá. Eu não, 48 eu nem lembro, mas a gente já falou aí, né? E aí você nunca tinha certeza que ia sair as 36, porque quase sempre falhava uma. Uma, duas, três, quatro, você não sabia. É, dependendo do teu azar, tudo. É. Vem cá, vocês faziam assim, geralmente, pelo menos na minha família era assim. Você comprava aquele filme de 48, aí você tirava um pouco da festa do fulano, aí depois um pouco da festa do cicrano, aí geralmente aquele rolo ficava uns 6 meses na máquina. Caraca. Tirando foto de um monte de gente. Tinha vez que era algo comigo, assim. Eu tive muito pouca experiência com fotografia, né, assim, de bater fotografia. Eu acho que eu comprei uns 4 rolos na minha vida toda. E foram todas batidas assim no mesmo evento. Ah, tá. Não, na minha família era assim. Você tirava um pouco num, um pouco no outro evento, um pouco não sei o que, você fazia um passeio. Às vezes você fazia esquema de passeio, porque o esquema era pra você tirar todas as fotos pra poder revelar. Então você ia, por exemplo, você ia no cinema, você ia no zoológico, você ia nisso, você ia naquilo outro. Você fazia um esquema assim pra você tirar tudo e revelar. Olha. Não sei se vocês faziam assim. Não, eu não. Spider não. Spider tinha uma câmera pra cada rolo. Caraca, nem a pau. A gente tinha uma máquina pra família, assim. Olha. E era isso. Bem depois eu fui comprar uma máquina pra mim, assim. Então, Saver, né? Mas fui. Lá em casa era mais ou menos esse esqueminha que a Fabi falou assim também. Comprava o filme com 36... E não gastava tudo de uma vez só num lugar, só numa coisa só, não. Deixava pra uns 3, 4 coisas diferentes. Então, por exemplo, comprava o filme, aí tirava foto no meu aniversário. Aí, vamos fazer um passeio. Aí tirava mais foto. Aí, sei lá, teve um churrasco em casa. Aí tirava o resto das fotos. E levava pra revelar. Era assim aqui. Ah, só uma curiosidade aqui. Eu não achei filme 48 poses, tá? Só tô achando filme 36 como máximo aqui. Eu acho que é 12, 24 e 36. Isso, eu acho que não tinha 48. Por isso que eu falei, pô, 48, mas eu acho que não. Pera tem. Pera aí, deixa eu ver. Mãezinha, eu quero tirar uma foto, sim. Mas, meu tesouro, você já viu quem é o fotógrafo? Quem aí agora tem uma história pra contar sobre fotografias? Eu tenho meu pai, logo que, assim, porque eu tenho uma diferença muito grande. Meu pai, eu sou filha do segundo casamento do meu pai. Então, as minhas irmãs, elas eram praticamente quase a idade pra ser minha mãe. Entendeu? Uma era 22 anos de diferença e outra 20. Então, eu tive sobrinho muito cedo. Então, eu tenho uma sobrinha, que ela, a gente tem 6 anos de diferença, e o outro 8. Então, no aniversário desse meu sobrinho, eu tava fazendo 9 anos e ele 1 aninho. Aí, meu pai, aí é aquele negócio, né? Meu pai falou assim, não, vamos tirar uma parte do seu do aniversário do meu neto e uma parte do seu aniversário, tá bom? Tá bom. Ok, meu pai pegou, tirou, dividiu direitinho, foi revelar, cadê as fotos? Queimou tudo. Eu não tenho aniversário de 9 anos, eu não tenho nada. Maravilha. Nossa. Caraca. Meu pai ficou tiririca. Caraca. Não é pra menos. Nada, nem do aniversário do netinho de 1 ano, nem o meu aniversário. Olha só. Eu, um negócio que eu tinha quando eu era pequeno, né? Nessa caixa de fotos que eu comentei mais cedo aí que tinha lá, né? Tinha essas fotos antigas. Algumas fotos era aquela coisa assim, sabe quando você não se recorda se é realidade ou se é sonho, uma memória que você tem? Ah. Aí você olha pra foto, vem aquele negócio assim, cara, eu vivi isso aqui ou eu sonhei com isso aqui por causa da foto? E tinha uma foto que eu tenho essa lembrança até hoje, eu não sei... Esse tipo de coisa é mais comum com pessoas brisadas, tu tá ligado, né? Né. É, então, por isso mesmo que eu tenho disso, né? Uma memória dessas, entendeu? Ah, entendi. Que tinha uma foto que é da traseira de um... De dentro da traseira, do banco de trás de um carro. Alguém tirou a foto olhando pela janela, assim, né? O vidro traseiro da janela ali, né? Do carro. Uhum. Pegando a estrada. E a estrada, assim, ela... É, logo à frente ela fazia uma curva e tava tipo num pôr do sol. Tava aquele sol bem avermelhado, assim, bem no horizonte, se pondo já, assim, aquela coisa mais escura na estrada e tal. E eu tenho na memória um dia... De uma viagem, eu tava, tipo, sonolento a maior parte da viagem e tudo. Eu sei que era uma festa que tava tendo. Eu não sei porquê, sempre que eu lembro disso, eu lembro daquela música do Fagner, Quem Me Dera Ser Um Peixe. Quem dera ser um peixe, para em teu límpido aquário mergulhar, fazer borbulha esse amor pra te encantar. Borbulhas de amor. Que é como se, não sei, tipo assim, se nessa viagem tocou essa música muitas vezes, ou ela tocou na rádio no momento que ficou no gatilho mnemônico. Alguma coisa. Nossa, assim, sei lá. O Edu tá contando uma história de efeito borboleta, cara. Puxa vida. Tipo, ai, né, velho? Saca? Tipo, então eu lembro, toda vez que eu olhava pra foto, eu conseguia lembrar do tipo, decidi, assim, com perfeição, saca? Mas eu não tenho certeza, tipo assim, cara, eu vivi isso mesmo ou não? Sabe, é aquela coisa assim que você não lembra de tudo, você lembra de flashes, assim, de pontos relacionados ali àquele dia daquela foto. Saca? Só que eu não Ele sei se do era flash mesmo. Da foto. Ah, é, foto com flash, foto sem flash. Ele lembra de vários flashes, inclusive. Vários flashes. Eram universos paralelos. Eram vários flashes coexistindo. É. Saca? E um desses negócios de foto, assim, um negócio que eu acho muito maneiro é... Tinha esse negócio de você comprar foto. Teve uma... A gente, quando eu era pequeno, fazia... Quando eu era pequeno, assim, tinha uns 14... Não, tinha uns 15... Nossa. É, tinha uns 14, 15 Nossa, anos. Nossa, bem pequeno. É, pequeno. Pra mim, eu era pequeno, eu tava começando a... Ah, ok. Ah, tu tá falando de altura. Não. Cê, pô, velho, quem ouviu... Porra, rapaz, que 15 anos é pequeno? Tá... É, quando eu era bambino lá dos meus 15 anos, por aí, fazia parte de um grupo de jovens lá, que era, tipo, ligado à igreja e tal, mas não necessariamente era só sobre assuntos da igreja e tudo, mas era bacana. E... Teve um dia que a gente foi fazer um despedir essas confraternizações e coisa e tal, né? Então a gente foi pra um hotel fazenda que tem lá em Carandaí, que era onde eu morava. E a gente comprei um rolo de 36 poses. Não vou falar fotos, mas de 36 poses. Pra poder tirar foto lá e tudo. Então no começo foi aquele negócio, né, velho? Galera reunida antes... O pessoal de Minas é meio estranho, né, Spider? Fica falando das coisas diferentes, né? Ah, eu nem vou falar nada, cara. Porque tudo é estranho mesmo. É, o pessoal do norte aí é tudo estranho. Por que eu falei então, passou diferente? Meio pra cima aí, né? Bom, porque... Fotos. Nós estamos voando do sul. Nós estamos voando do sul. Não existe. Né, então... Aí então eu comprei o filme com 36. E ele se sentiu acuado, né? O Spider, eu não vou mais falar foto, é pose. É, então. Ele ficou pensativo. Aí eu comprei o caralho do negócio lá, então. Porra, deixa eu continuar. Não sabe brincar, desce do play. Edu, manda todo mundo se fuder, não tem problema. Mando mesmo. Cala a boca e escuta. Se revelou. Baianeta não tá aqui, tem que representar. Oxi. Tá queimando o filme dela, isso sim. É, então, aí no começo foi tudo bacana, né? Todo mundo, juntou a galera ali, antes de sair, vão tirar foto. Vamos fazer aqui, vamos tirar foto. Tá indo no meio do caminho, todo mundo andando lá pela estradinha, vamos tirar foto. Aí chegou lá no hotel fazenda, teve uma gincana, a gente participando desse negócio, vai tirar foto e tudo. No final das contas, deu tipo umas 28 fotos que a gente tirou e tal. E aí, tipo assim, pô, são 36. Não vou rebobinar o negócio agora e perder o resto das fotos. Nem vou abrir, queimar o filme inteiro e perder tudo, né? Cara, começamos a tirar a foto aleatória de um monte de negócio. E aí, numa dessas que a gente tá tirando... Na hora que a gente tá tirando foto aleatória, a gente pegando assim, vamos andando, coisa e tal, tá com a câmera na mão, só mira pra algum lugar e bate. Tipo assim, na hora que revelar, ver o que que saiu. Nisso que a gente volta e tal, que revelou o filme e tudo mais, tá olhando as fotos, eis que tem uma foto lá, que aparece tá um pasto assim e tudo, aí tem a eguinha, o cavalinho. Ah, não. E tipo assim, pegou a cabeça da pessoa assim, do lado da cabeça da pessoa, o cavalinho, a eguinha, o pasto. Sabe? Tô sempre. Caraca, cara, ninguém percebeu nesse... na hora. Não, cara, porque a gente tava tirando foto aleatória. Pegou, só tirou foto do cara, assim, pá, tirou foto do cara andando de costas. Caraca, velho. Pá, na hora que revelou ali, pá, lá a ceninha ali, proibida para menores. o mundo animal tem uns bichos interessantes. Caraca, cara, né? Olha só. E é o tipo de coisa que você só descobre, né? Que naquela época era muito comum isso, você só descobre o resultado quando você vai buscar o filme revelado. Então, exatamente. Nisso aí, quando você vê a merda, tipo assim, quem revelou já viu a merda na sua frente. Pra quem mais essa pessoa revelou a merda, entendeu? Quantas cópias da merda essa pessoa fez? Saca, velho? Olha só. As pessoas se preocupam hoje em dia aí com... pode vazar na internet a foto, não sei o que e tal. Cara, naquela época, o que que não deve ter vazado aí de muitas pessoas aí, cara? Não, vazado não, mas eu digo assim, que o cara que revelava as fotografias ficava umas cópias pra ele, ficava. Véio. Fica. Tem um filme do Robbie Williams sobre esse assunto. Acho que é Obsessão, né? Paranoia. Tem um filme que ele fica obcecado por uma mulher, ele começa a fazer cópia de tudo que ela manda revelar. Olha só. Inclusive é um dos melhores trabalhos do Robin Williams, muito bom. Sim, é muito bom, recomendo, não sei se tem na Netflix, se tem por aí, mas quem quiser procura que é bom. Mãezinha, eu quero tirar uma foto, sim. Pois meu tesouro, você já viu quem é o fotógrafo? Eu lembro de um colega de trabalho que ele relatou pra gente, ou era ex-namorada, namorada, ele não sei, enfim, faz muitos anos isso, que ele foi no estúdio fotográfico intimar o cara que entregou o rolo de... entregou as fotografias pra namorada ou sei lá o que dele, que quando ele entregou as fotografias ele disse assim pra ela: belas fotos. Caraca, sério? Que foda. Nossa. Eram fotos, né? Não, eram nudes analógicas. Eram essa galerinha de hoje aí com a onda do selfie nude, naquela época, filho, você quer saber como que ficou seu nude? Acredite, alguém viu antes. É, com certeza. Antes do remetente e o destinatário. É. Mas é. E se duvidar, rolou a copiazinha. Com certeza rolou. Ah, com rolou, né? Com certeza rolou. Com certeza. Nossa, isso estampou porta de armário de muita gente. Borracharia. Nossa, a borracharia era fácil. Nega. Caraca. Mas antes do Spider fazer... Já terminou, Edu? Já. Eu queria contar essa aí, porque... Antes do... Sim. Então, queria contar essa. Antes do Spider falar da história dele, quem é que não lembra... Eu não sei o nome daquilo, mas daquelas fotografias que a gente olhava dentro de um triângulozinho pequenininho. Ah, sim, lembra. Sim. A gente comprava na praia. Mágica. Isso. Como é que é o nome? Luneta Mágica. Luneta Mágica, olha só, não sabia o nome. Nem sei se o nome disso aqui é isso, mas enfim. Isso ainda existe, eu vi esses tempos, inclusive, em outro formato, no mercado de bairro, assim. Ah, é? É. Olha. Eu achava aquilo muito interessante, tu tinha que botar Ctrl Sol e olhar dentro do coisinha, né? Porque ele te dava uma perspectiva de uma foto grande, né? Era bem interessante aquilo ali, pra falar a verdade, né? Que ele tinha uma lentezinha, pra quem não pro ouvinte que não conhece, provavelmente é o nosso querido Nathanael, né? Imagina assim, um triângulo, né? Numa extremidade menorzinha tem uma lente de plástico, né? Uma lente de aumento. E no lado de dentro da outra extremidade, uma fotografia bem pequenininha, né? E aí tu fechava um olho e botava no outro e contra a luz tu conseguia enxergar a fotografia lá dentro, assim, com uma perspectiva de tamanho real, assim, porque parecia que tava longe, assim, as pessoas, assim, era bem legal aquilo ali. Sim. Era febre na época, né, isso daí. Não sei como é que eles faziam isso aí, mas era Eu bem interessante. Tinha isso daí, mas sumiu, não sei aonde foi. É, a minha mãe tinha um saco com aquilo ali, cheio. Não sei o que aconteceu com aquilo. Mas, era bem legal. Vai, Spider. Ah, eu não tenho, talvez, histórias engraçadas, assim, acho que... Não, precisa ser engraçado, pode ser curiosa só. Ou nenhuma, assim. A do Edu, por exemplo, a do Edu não é engraçada, é constrangedor. É monóculo que chama o negócio, Tim Blue. Ah, um monóculo? Monóculo. Apesar de que monóculo é outra coisa, né? É o nome do óculos, né? É, também, mas aquele negocinho também chamava monóculo. Monóculo alguma coisa, com certeza, mas enfim. As que eu conheci eram em formato de cone, assim. Tipo, do tamanho de um tamanho... Esse aqui, né, ó. Fábio? Tipo, do tamanho de um... Sei lá, um Yakult, assim, é por exemplo. É isso aí, ó, né? Isso. Exatamente, né? Era então, isso. Então, as que eu conhecia não é... Não, as que eu conheci não tinha essa parte comprida no fundo. Esse aqui deve ser moderno. Esse que eu conheço, esse, só que aqui vendia, ele era uma cor só. Então eu vendia ele todo azul, ele todo vermelho. Aí geralmente se tirava foto de criança, aí se era foto da menininha, vinha rosinha, do menino vinha um azulzinho mais claro. Do Timbu não tinha negócio comprido, não. Do Timbu era desse modelo aqui, ó. Isso, exato. Esse aí. Esse aí, só que ele era todinho de uma cor só. É, a tampa era branca e o corpo era colorido. Isso, aí você abria a tampinha, você podia mudar a fotinha ali dentro. Isso, podia mudar, se quisesse. Se quisesse. É muito legal, tem até uma imagem aqui que o cara conseguiu, não sei como ele conseguiu fotografar o monóculo por dentro. Cuida só aí na... Olha, que legal. Legal. Ai, que bacana. Bom, uma das minhas, acho que lembranças mais remotas, assim, de fotos, foi quando eu fiz uma viagem aqui de Curitiba pra Paranaguá. O Spider fazendo viagem, que novidade, Edu. Desde sempre. Quem vê, vocês pensam que eu sou cidadão do mundo. Coitado de mim. E a viagem pra Paranaguá aqui, de carro, dá mais ou menos uns 100 km. Então é uma viagem rapidinha. Mas aqui a gente tinha o costume, bastante tempo, de trem. Então a gente ia até Paranaguá, porque em Paranaguá tinha o porto. Então no porto tinha os navios, né? Pra ver, tipo, na época, assim, né? Novidade. Então a gente ia até Paranaguá pra almoçar, pra passear, porque de trem levava acho que umas 3 ou 4 horas descendo. E daí você passeava em Paranaguá, né? Tirava foto e tudo mais. E as primeiras fotos que eu tenho é, se eu não me engano, são nesse trem, assim, tipo, que eu tenho lembrança, né? Não que eu tenha em mim, assim. Mas são nesse trem, assim. E o curioso dessas fotos, que eu tenho memórias dela até hoje, assim. É bem legal. No navio, na cozinha do navio, no porão do navio, assim, no convés, bem legal. E no trem também. Só que qual que era o ponto? Quando a galera viajava, muita gente queria tirar foto do trem em movimento. Tipo, tava passando uma paisagem, o cara pegava a máquina e pam, tirava. Tirava foto dentro do túnel e tudo mais. E o que que acontecia? Quando os espíritos de porco existem, e a gente sabe que eles existem em todo lugar, cada vez que alguém tirava uma máquina ou colocava a cara pra fora pra tirar uma foto, tirava um cara com um pacote de farelo de pão ou farelo de qualquer coisa, assim, às vezes farinha, não sei o que, e abria em direção a você. Então, muita gente ia tirar foto e tinha, as fotos ficavam brancas, porque a cara ficava tudo branca de farelo, entendeu? Ai, que ruim! Ou tipo de farinha, assim, sabe? E eu acho que, não sei se sou eu, minha irmã tem uma foto assim, sabe? Que a gente, todo feliz tirando foto, o cara tava chegando perto de um túnel, o cara tirou um pacotão de farinha, assim, e pam, jogou. E era bem ruim, assim, sabe? A galera ficava meio revoltada. Eu lembro de briga no trem, de, tipo, casal tirando foto. Ixi, várias discussões, assim. E a galera fazia de zoeira, né? Mas era uma zoeira que entrava coisa no olho, você imagina. Quando era criança, então, podia irritar e tudo mais, né? Sim, pois então, é. Então, era isso, assim. Então, não é uma história divertida, mas é mais uma coisa que acontecia aí quando criança. É uma curiosidade. Quem de vocês aí tirava foto todo ano na escola? Aquela foto com bandeira? Eu tirei. Ah. Uma vez. Uma vez só, eu tirei. Uma vez? Na quinta série, aham, uma vez. Pô, eu tirava quase tinha todo dinheiro ano, na Spider. Ah, mas tu não quer comparar eu contigo, né, cara? Não, cara, mas você sabe, vou te dizer por que eu tirava quase todo ano, cara. Porque a gente não, assim, difícil tirar foto, né, o Edu falou bem aí. E a minha mãe gostava de tirar essas fotos no colégio porque era uma maneira de ver a gente crescendo, assim, sabe, ano baiano. Sim, a evolução, é. Sabe? Então, olha legal só como é que é. Isso, esses tempos eu vi um vídeo de um cara que bateu fotos semanais da filha dele até os 14 anos de idade, desde quando ela nasceu. E o Spider, a mãe dele, batia uma por ano. No máximo, ela bateu 14 fotos. Por aí. É tipo isso. Teve ano que não tinha, porque não tinha dinheiro. Olha aí. Né? Teve ano que falhou. Nossa. Pra ver como são diferentes as coisas, né? Olha só. Caraca. As fotos que tiraram na escola era legal, assim, era bacana. Então, e aquelas fotos. E as fotos do Papai Noel que passava no final do ano pra bater foto com as pessoas? Quem tem? Cara, essa dificilmente eu tirava. É, também. Nunca fui de sentar no colo do Papai Noel pra tirar foto, não. Não, mas o Papai Noel não andava com uma cadeira, né, Edu? Eu tô falando. Na minha época, o Papai Noel passava na tua rua. Né? Ele, o fotógrafo, pra te bater foto. No caso, eu bati, eu tinha 2 anos de idade com a minha mãe comigo no colo. E o Papai Noel. Não, aqui não, cara, tinha isso, não. Também na minha cidade não tinha isso. Era o Papai Noel gaúcho, então. As fotos que eu tenho minha de Papai Noel era assim. Meu pai trabalhava numa empresa de cigarros. E todo ano, final do ano, tinha festa de Natal. E nessa festa de Natal, vinha o Papai Noel e tal, entregar presente e tal. Daí a gente tirava uma foto. Tipo assim, mas bem rapidinho, assim, sabe? Sim, sim, mas aí fazia parte, né? Não é, é a parte que eu falei. É. Mas quem foi o incoerente que falou que não sentava no colo do Papai Noel, que não entendi? Não sei, o Edu acho que falou isso. Tu falou isso, Edu? Do quê? Que tu não sentava no colo do Papai Noel? É. Ai, fresco. Grande coisa. Pô, que tipo de criança foi o Edu, cara? Grande coisa. Né, Kelly? Ah, hoje reza pra ter um Papai Noel pra sentar no colo. Né, Kelly? Dependendo do Papai Noel. Meu pai. Mas... Sim, o Rodrigo fantasiado de Papai Noel. Né? E falar nisso, eu vou fazer uma montagem dele de Papai Noel. Pedir umas montagens. Ah, outra coisa que eu lembrei aqui, não sei se na escola de vocês tinha, mas tinha foto de final de ano, assim, foto de turma, tinha? No meu teve só da oitava série na época. De formatura? Não de formatura, mas de turma, não, assim. Não, do Team Blue? A minha foi de formatura, só. Não tinha todo ano, não. Lá na escola que eu estudava, tinha foto de anuário da escola. Aí, todo final do ano, tinha as fotos das turmas e dos formandos. Tinha as fotos individual e tudo mais e tal. Mas tinha as fotos das turmas por ano também. Pô, aí você lembrou uma coisa bem legal, né, Edu? Esses anuários de escola aí. Muita escola fazia isso, cara. Sim, cara. Muita escola. Tanto que você vê hoje matérias na TV, assim, que às vezes a pessoa vai lá procurar informações na escola, não sei o quê. Quase sempre tem uma fotografia de arquivo. Sim, e geralmente no anuário, que registra lá os alunos do ano. Tinha, na minha época, eu não sei se vocês chegaram a ter, na minha época tinha aquele negocinho que você tirava foto na escola, tipo, que chamava de foto de estudante, né? Que era você sentado na mesinha... Aí tinha uma plaquinha... Tá, mas essa que eu falei. Pô, o Spider falou disso, caralho. Essa que eu falei, Edu. Não, é porque que eu tô falando era a foto da turma mesmo. Aquele negócio que juntava a galera no tipo, na escada da escola, isso, assim. Sim, isso é o que eu tô falando. Sim, eu sei. Mas o que tu tá falando agora sobre a mesinha sentadinha, o Spider falou antes. É. Então. Já tinha falado antes. É, então. Lá tinha. Porra, lá tinha tu... também. Essa vai pro off, hein. Edu na brisa esquecendo. Ô, velho, pra você ver. Mãezinha, eu quero tirar uma foto, sim. Mas, meu tesouro, você já viu quem é o fotógrafo? E foto de identidade aí? Que... Ah, cara, eu tenho uma boa pra contar. Teve uma vez lá em Carandaí, lá não emitia documento. Tinha que ir em outra cidade pra emitir documento. Ou então, quando tinha aqueles negócios, aquelas feiras de ação social, aqueles negócios que fazia os mutirões pra emitir documento e fazia na hora, aquelas coisas, né? Então, teve um dia desses que teve um mutirão lá. Eu tava com 16 anos. Aí, meu pai resolveu, não, vamos tirar os documentos, não sei o quê e tudo. Então, foi tirar a carteira de trabalho, certidão de... carteira de identidade, CPF, tirar tudo. E, pra tirar o documento da identidade, tinha que tirar uma foto. E eu fiz uma aposta com meu primo. Aquele mesmo primo que perdeu o Mario Kart pra mim. Tá, mas peraí. Até todo mundo tem que tirar uma foto pra identidade, não é novidade, não, né? Então. Aí eu fiz uma aposta com meu primo. Que eu ia fazer a identidade usando uma camisa do Flamengo. E aí todo mundo falou, não, que não vai ter, não sei o que. E tudo fui. Tirei a foto com a camisa do Flamengo. Que era dele. Aí fomos lá pra tirar. Aí fomos lá pra tirar a identidade e tudo. Na hora que eu entreguei a fotinha pra doninha, pra tirar a foto, ela olhou pra mim assim: você é flamenguista? Aí eu falei: sou doente. Aí, eu concordo com doente, sabe? Então, aí. Não, nem torcia pro Flamengo, nem via futebol, nunca torci. Exatamente. Entendeu? Então, o negócio era. Só. Entendeu? Só fortalece mais a minha... Então, a minha o negócio era a aposta. Aí eu fui, entreguei pra ela e falei, beleza. Colocou o negocinho lá no documento, colocou minha digital, pediu minha assinatura, plastificou, não plastificava na hora ali mesmo, e já me entregou a minha identidade. Prontinha. Identidade com a camisa do Flamengo. Fiquei com ela até o ano passado, ano retrasado, quando roubaram a minha carteira e minha identidade estava dentro da carteira, foi embora e tal, me levaram ela embora. Eu tava com essa identidade aí ainda, com a blusa do Flamengo na identidade, até uns dois anos atrás aí, ó. Agora não, agora eu tô com a foto. Se não pudesse tirar foto, tinha que ser padrão até onde eu lembro. Sim! Até onde eu lembro era mesmo. Sim, tanto é que várias vezes eu cheguei a mostrar a identidade, o nego pegou, olhou pra mim assim, tipo, tá com cara de ser documento falso essa porra. Porque tinha isso, né? Tinha que ser uma camisa tal, não podia estar sorrindo. Tira o óculos, solta o cabelo. É, tinha um monte de regrinha. Só que como foi nesse negócio do mutirão social, aí eu acho que acabou passando batido. Ah, acharam que tu era um miserável que não tinha. Caraca, Edu foi no que a gente tem aqui como linhão do ofício mesmo. Nossa senhora. E até hoje eu nunca ouvi falar de uma pessoa que tinha a identidade com a camisa do Flamengo. Caraca. Agora tem. Caramba. Bom, hoje em dia tem gente com a camisa do Flamengo tatuada no corpo, né? Então. Ok. Pois é, né? O que a gente vai dizer, né? É, o que, que nós vamos dizer? Né, nada, cara? Né? Vocês ainda têm foto impressa, sim, em casa? Guardada? Sim, sim. Bastante? Já falei, tenho fotos do cozinho aqui. Ah, tá. Da família, das. Porra, da mano. Meu gato era da minha família, cara. Ah. Tá. Gente. Cara. Eu não tenho foto física, assim, dessa época, dessas de antigamente, eu não tenho mais nenhuma. Porra, Edu. Caramba, como? Edu. Mais como nenhuma, não, cara. Nesse negócio de mudar de cidade, muda de cidade, muda de casa, muda de casa. Num ponto, num determinado ponto, acabou a caixa de foto, com as fotos tudo estragando, tudo, acabou perdendo todas as fotos. Caramba. Porra, Edu. Pô, isso não pode ser um crime, cara. Cara, caramba, não tem nenhuma foto dessas assim de bebê. Isso aí é a mesma coisa que tu criança. Perder a senha do teu e-mail, cara. Porque tu perde todas as tuas fotos lá do Google Drive, né? É tipo isso. É tipo isso. Ah, cara, que louco. Eu tenho várias, cara. E, ó, gente, eu não sei o que acontece com as fotos impressas. Porque, reveladas no caso, né? Impressas é outra coisa. Porque elas dão uma sensação tão mais nostálgica e gostosa de ver do que as digitais. Sim, eu concordo. É, mas é porque acho que por causa do papel, por causa do tempo também, né? Porque você não tem fotos dessas recentes, né? Você tem normalmente das antigas. Então, quando você olha pra foto, você já puxa todo um sentimento, né? Ah, com certeza. Nossa, então, mas eu tenho fotos assim de 2000, 2003 impressas, e eu tenho fotos digitais de 2005, 2006, assim, mas o sentimento é outro, totalmente. É outro. É, eu tava pensando aqui quando que eram minhas últimas fotos, as últimas fotos minhas analógicas reveladas, acho que é 2004, se eu não me engano. 2004, 2005. E depois disso eu abandonei, né? Daí só digital, né? Pois é, depois só digital. E quem que já pegou foto digital e mandou imprimir porque gosta de... Alguém aqui gosta? Prefere a impressa do que a digital? Não tem porque é trambolho guardar, não. Né? É trambolho. Né, cara? Hoje em dia é trambolho. É legal de ver, que nem eu tenho a minha caixinha lá, minha caixona gigante, entendeu? Ah, mas, tu vai ter que mandar assim, uma foto das fotos pra gente, hein? Vou. De todas elas aí pra gente botar no post aí. Todas? Não, vou mandar da caixa. Não, cheia. Sim, é da caixa, lógico. Foto das fotos. Eu tenho uma história desse negócio de foto impressa, hein? Olha aí. Rapidinho. Vai lá. Eu trabalhava em 2003, que já tinha câmera digital, pros ricos, sim, né? Milionários. Óbvio. E tinha um cara lá na empresa, a gente tinha uma impressora que era impressora de cera, que era colorida. E essa impressora de cera, era tudo muito caro, né? Mas a gente começou a observar que eu era uma das pessoas que fazia manutenção na impressora, e a impressora ficava sem tinta com uma certa, muito mais rápido durante um determinado período do mês, né? E depois de muito investigar, a gente descobriu que tinha um cara que ia lá imprimir a foto de noite. Caraca! E aí, gastava todo o cartucho, todas as ceras da impressora. Da mãe, cara, olha só. Cara, a gente levou uns 3 meses, assim, pra pegar o cara com a boca na botija, assim, sabe? Como é que vocês fizeram pra pegar? Cara, a gente colocou uma câmera, dessas câmeras grandes, assim, sim, mesmo, sabe? Apontada de dentro da sala de um gerente, só a pontinha, assim, pra máquina, pra impressora. E a gente ligou o log na impressora com um horário. Então, não tinha usuário, mas a gente sabia que naquele determinado momento tinha uma impressão. Daí a gente juntou a câmera que a gente colocou na sala do gerente com a câmera que a gente colocou no prédio e conseguiu provar que o cara tava usando o recurso da empresa fora do horário de trabalho e indevidamente. Filha da mãe, olha só. Nossa! Cara, que foi esquemão. Não, foi todo um esquema, mas a gente precisava fazer tipo bem, bem amarrado, porque o funcionário era funcionário público. Então, e não era um cara muito bom, assim. Então o diretor queria mandar ele embora. Daí a gente armou todo um esquema pra forçar a demissão dele, assim. Porque você tem, caraca, que pautar por várias coisas pra poder mandar o cara embora, né? Então, você não, sim, como é funcionário público, complicado. Caraca, olha só. Porra. É. Caraca. Operação de guerra. Mãezinha, mãezinha, eu quero tirar uma foto, sim. Pois, meu tesouro, você já viu quem é o fotógrafo? O último tópicozinho aí, referência no meu gato. Caraca. Nossa. Gente, uma coisa que eu já acreditei muito, hoje talvez eu tenha bem menos esperança, né? Mas ainda alimento muito, que é a questão de vida extraterrestre na Terra, assim, né? Os ETs no planeta, assim, os discos voadores propriamente dito. Por quê? Até o final dos anos 90, existia muitas fotos de extraterrestres, né? Fotos de discos voadores, desculpem, né? Discos voadores. Fotos misteriosas, fotos não sei o que, blá blá blá blá blá. Com o incremento da tecnologia digital, aonde hoje a gente tem fotografia instantaneamente na nossa mão, se a gente quiser, simplesmente desapareceram proporcionalmente. Esse tipo de coisa quase não existe comparado com o que tinha na década de 80 e 90. Por que será? Eles desistiram da gente, foram embora e não apareceram mais? Era tudo forjado, né? Porque como cada ser humano tem no mínimo duas câmeras hoje em dia para fotografar, imagina, tu tá andando na rua, se tiver 1000 pessoas na rua, no mínimo 900 pessoas têm câmera ali disponível. Então, qualquer coisa que apareça nos céus, a pessoa vai fotografar. Por que hoje ninguém mais fotografa? Tira fotografia de disco voador tanto que nem antigamente? O que vocês acham disso? Não, primeiro, de acordo com a sensitiva Márcia Fernandes, ET não sai na foto. Olha. Então, pra mim, é tudo forjado. Tô brincando, mas o que ela fala tem fundamento, entendeu? Porque nessa era digital não tem uma fotinho. Cadê a selfie com o ET de Varginha? Ninguém tem. Exato, exato. E aquele ET Bilu que ia pra lá, que não, ia pra cá, que não, ia pra lá? Ah, puta que pariu. Mas eu nem tô falando propriamente ET, né? Porque daí a gente tá falando, digamos, do ser que desceu da nave. Mas mais era disco voador, sabe? Tinha tanto disco voador que fotografava aqueles borrão. Ah, é um disco voador, coisa tal, é revista, isso é isso, é aquilo. Hoje em dia ninguém mais fotografa. Ninguém mais tira fotografia disso. O que aconteceu? Timbu, só tem uma imagem que é de uma emissora daqui de Santos. Uhum. Entendeu? Eu estou na Praia Grande, mas a emissora de Santos, que teve uma... Tu tá falando o nome da tua cidade só pra criar inveja no Spider, porque ele adora praia? Sim. Com certeza. Okay. Então, aí teve uma... Então, em São Vicente teve a Esquadrilha da Fumaça, sim, que fez uma apresentação na praia. Sim. E a emissora gravou. E teve um avião que caiu. Ah, eu vi. Ah, acho que eu vi isso aí também. Aí teve aquilo falando da sonda, que tinha uma sonda da... Então, assim, é a única coisa que eu sei que dizem que é e foi filmado. É, mas a gente, entendeu? Não tá falando de filmagem, a gente tá falando de fotografia. Não, entendeu? Você, a única coisa... Não, porque hoje em dia celular também filma. Sim, sim, óbvio. Entendeu? Uhum. Então, quer dizer, do mesmo jeito que você falou assim, que não é selfie, não sei o quê, não tem. Porque a pessoa, ela não vai tirar foto com ela vai filmar. Ela vai filmar. Sim. Entendeu? Por isso que eu falei, a única filmagem que eu lembro, eu não vi mais nenhuma. É, pois é, proporcionalmente é raro, é raro, é raro. Tem. Maioria é forjada, maioria é feita, criada, os vídeos, tudo. Nada, assim, tão instigante que nem era na década de 80 e 90, mas, enfim, né? Fica aí a dúvida, mas né? O que aconteceu? Se eles foram embora, desistiram, se eles se esconderam, e então, assim como a tecnologia nossa, a deles evoluiu também, mas, sei lá. Sei lá. Eu só tava lembrando os álbuns de fotografia clássicos, assim, sabe? Que muitas casas tinham e tudo mais, e toda vez que você chegava em na casa de alguém, ah, vinha ver meu álbum de fotografia, não sei o quê e tal. E todo mundo se mostrava o álbum orgulhoso, assim, né? Isso era uma tradição das mães, avós e tudo mais, né? Sim. E hoje em dia a gente não tem mais isso, né? É difícil, assim. Eu não sei vocês, eu acho meio... Tipo assim, ah, viajei pra não sei aonde, beleza, vou mostrar as fotos. Aí tem 200 fotos. Eu não aguento ver, né? 10, é. Entendeu? Eu acho um saco ver foto. Não. Eu acho um saco. Então, tipo assim... Eu vejo foto muito rápido, assim. Tipo, é difícil eu pegar uma foto que, ah, não, beleza, essa aqui é legal, e prestar um pouco mais de detalhe. No geral, eu... Muito rápido, assim. É next, next, next, next, next, e acabou. As pessoas ficam contando história, não sei o quê. Eu realmente não tenho paciência pra saber, tipo, mesmo. Que pena, Spider. Eu ia botar aqui umas fotos pra vocês, mas... Pode botar. Eu vou passar todas tá. rápido mesmo. Né? Mas eu ia contar a história, cada uma. Ia botar uma, contar a história, vou botar outra. Gente, uma curiosidade que eu tenho aqui. Da onde surgiu esse negócio de falar X, olha o passarinho e essas coisas? O que, que vocês acham? Qual a ideia de vocês sobre isso? Eu não sei, eu uso Y quando vou pra tirar foto. Pra ser diferente. Eu não sei, não pesquisei, não faço ideia de onde é que surgiu isso. Olha o passarinho. O que é? O cara, o fotógrafo segurava um passarinho pras crianças, talvez, pra... Sabe o que deve ser? Deve ser o flash. O flash... Ah, eu me lembro do flash do Lambi-Lambi. Sabe o Lambi-Lambi? Aquele que... Não, peraí. Você não sabe tá ficando que estranho é esse cast. Tá ficando estranho. Já falamos de cozinha, falamos Lambi-Lambi. É, na, assim, década 30, 40 e tal, o pessoal ia, se vestia tudo pra ir pro circo, pra ir pra praça, que tinha que, todo aquele, vamos dizer, todas aquelas atrações, né, e tal, e tinha o Lambi-Lambi, que era um senhor que ele tinha uma máquina no tripé, entendeu? E a máquina, ele tinha um flash, como se fosse, vamos dizer assim, um sorvete, sabe? Aham. Ele parecia um sorvete de várias bolas, assim. Então, quando ele falava assim, olha o passarinho. Então, o pessoal olhava o flash, entendeu? Olhava o flash pra poder tirar a foto. Então, acho que devia ter um passarinho, alguma coisa. Sei lá. Você tem alguma teoria aí, Edu? Tem Blue? Cara, não faço nem... Nunca pensei. É uma das perguntas que eu nunca me fiz. O X, falar X... Eu até imagino, porque ao mencionar a letra X, a gente meio que sorri para falar isso. X. Agora, olha o passarinho. Fiquei meio aqui tá, assim. Tá aqui, que eu falei, não foi? Diz que eles botavam a gaiola de passarinho em cima daquela caixa para a pessoa olhar o passarinho. Olha... Entendi. Tá aqui, eu achei. Ó, tem até a foto do cara fazendo com o passarinho em cima. Ah, é pra direcionar o olhar da pessoa, então. Provavelmente é isso. Então. Sim. Só isso. E aí ficou, né? Ficou. Ah, ok. Ok, interessante. Aqui, curiosidade. Tô mandando o link pra você ver. Curiosidade interessante. Olha aí. Ah, olha só. Ah, a foto. Tá vendo a caixinha do passarinho em cima? Sim. Olha só. Aí ficava. Google a gente vê tudo. Interessante. Ok, ok. Mãezinha, mãezinha, eu quero tirar uma foto, sim. Mas meu tesouro, você já viu quem é o fotógrafo? Certo, pessoal, então vamos terminando aqui esse cast nostálgico sobre fotografias. Provavelmente assim que a gente parar de gravar, vai vir várias histórias e fotos que não poderiam faltar aí nessa gravação, mas infelizmente ficou. Quem sabe uma segunda temporada aí, né? Vai que, novos participantes, novas histórias, novas lembranças, ok? Então, vamos às despedidas e às considerações finais. Eduardo! Cara, foto é foto, né, velho? Não tem... Não é filme. Porra! Né? Caraca. Mas, tá piorando, hein, Eduardo? Né? Mas então, cara, era... Cara, era uma época gostosa. Eu acho que era mais gostoso tirar foto antigamente do que tirar foto hoje em dia. Mas aí que tinha a questão do custo, sim, né? Do evento, né? Hoje a gente tira foto se quiser a qualquer momento. Eu acho, então... A qualquer momento. Eu acho que isso é que tirou um pouco da beleza daquele negócio de você tirar a foto, saca? Não é aquela... Só batia a foto quando tinha certeza, né? Não, arruma aí, te arruma aí. Ô, fulano, chega mais pra cá, fulano. Aí não, hoje em dia bate a foto. Não, não, ficou ruim. Bate outra. Bate 10, 50, até ficar bom. É, não é aquela, não é aquela coisa, tipo, natural mais. A maioria já é aquela coisa montada pra ser daquele jeito ali e tal, pra passar o que a pessoa quer que passe e tudo. Deixa uma saudade aí. Por isso que eu parei de tirar a foto. Vamos voltar à época do filme. Caraca. É isso aí, galera. Não, foi bom aí. Fiquemos aí, então. Nos vemos no próximo cast. Um beijo, um queijo pra vocês. Valeu. Obrigadão, Fabi. Imagina, eu que agradeço. Spider. Ah, pois é. Eu sou pro Edu aí. Volta câmeras analógicas e filme pra revelar, cara. Porque era que massa. Mentira. Nunca usará. Era massa. A minha câmera durou aí até 2004, 2005. E eu lembro de eu ter comprado ela justamente pra uma viagem que eu fiz pro Rio, assim, que apareceu de última hora. E tirei boas fotos, assim. E eu tenho as fotos até hoje, então... É, o sentimento de nostalgia aí pra quem tem foto revelada é muito massa, assim. É imediato, eu diria. E é isso aí. Só agradecer a Fabi também por ter vindo gravar com a gente aí. Muito obrigado, Fabi. Imagina. E... Acho que é isso. Barra, valeu, falou. Certo. Então, eu gostaria de agradecer aqui a Fabi por ter aceitado o convite aí pra gravar. Esse convite foi feito aí já umas 3 semanas atrás. Então... três semanas de 2 horas, né? Olha aí, Fabi entregando. Mas então, Fabi, muito obrigado. Fica aí agora o momento pra te poder fazer aquelas tuas considerações finais e aquele jabazinho maroto dos teus outros projetos. Ok? Tá bom, então. Então, antes de tudo, eu quero agradecer o convite. Adorei vir falar sobre fotografia, porque eu adoro. Pra quem não sabe, eu fico lá no... naqueles sites que tem várias fotos, assim. Várias fotos incríveis sobre tribo indígena. Tô lá eu vendo. Várias fotos incríveis sobre mortos do século XIX. Eu tô vendo. Caraca. Eu adoro. Eu sou fascinada por fotografia, acho que é por causa de pai e mãe, né? Eu sou muito fascinada por fotografia, adoro. Acabei de seguir a Fabi no Instagram, e já tô vendo aqui os gatinhos, mumuzinhos. Tirei foto do doce de leite por causa do sobrenome Oliveira, né? Que é o sobrenome do Léo, então... Caraca, tô vendo aqui a foto do gato sem orelha, coitado do gato. Ela morreu. Oh, pecado. Ela morreu tem um mês... Que dó. Então, mas é que dó, fazer o quê? Mimi morreu, fazer o quê? Mas o meu cozinho também já morreu. Já morreu? Já, já enterraram o cozinho. Já enterraram o cozinho. Tá bem enterrado? Tá bem enterrado. A terra comeu ele. Péssimo. Mas então, aí eu tenho saudade dessa questão que nem vocês falaram de fotografia, não assim do revelar e tal, mas da espontaneidade também, porque que nem eu tava vendo sobre a Kim Kardashian, ela tira 500 fotos pra publicar uma no Instagram. Então, quer dizer, perdeu aquela vontade, aquele glamour de se você tirar foto que antigamente tinha, que você reunia a família. Hoje não tem mais isso, você vai lá, faz um X, selfie, pronto, acabou. E também aquela curiosidade também perdeu, né? Que você ficava semanas, às vezes meses, pra ver aquela foto. Hoje dá 5 segundos e você já viu a foto. É. Yeah. Então, acabou aquela, sabe? Aquela vontade, aquele entusiasmo. Acabou, mas... É isso. Então, vou fazer o jabá agora. Então eu quero agradecer por vocês me mais uma vez por terem me chamado, que eu adorei. E quem quiser saber sobre minha pessoa, eu estou lá no portal Cultura Nerd Geek ou Portal Cinec, com o podcast Alias, Aliança do Sutiã. Nós falamos sobre feminismo, nós damos risadas, damos alguns esporros, falamos bem ou mal. Às vezes falamos sobre literatura, tem vários temas lá. Então, é só ir lá no portal, clicar lá na aba podcast, que como diz o Tim Blue, tem 102 podcasts lá. E o primeiro podcast da aba é o meu, o Elias, tá bom? Obrigada por ter me chamado. Certo. Então, pessoal, eu acho que é isso aí. Vamos ficando por aqui, né? Fiquem agora com o restante da nossa programação, que provavelmente vai ser algum off-topic, né? Mas eu gostaria, antes de definir que seja isso, eu gostaria de fazer uma pergunta pro Spider. Spider! Será, Spider, que ao final desse cast vai ser revelado que terá off-topic? Veja minha cara e tire uma foto. Nossa. Melhor. Tchau, pessoal. Até a próxima viagem no tempo. Off-topic. Já disse pra ele, deixa no trabalho o fone, cara. E aí eu não vou ouvir indo pro trabalho de que jeito? Eu não posso ouvir lá, ué. Ai, ai, ai. Meu okay, trabalho é... Ok, então compra um e dá pra ele. Já fiz isso, querido. Já fiz. Compra já dois, fiz é. Isso. Aí foi dois embora. Não adiantou. Não. Foi o dele e o teu ainda. O dele. Caraca, o fone é moeda de troca na tua casa ainda? Não, é porque, Deus, velho, esses fonezinhos Xing Ling aí que você compra de 10 contas, não dura muita coisa não, cara. Tem que ser muito cuidadoso com o negócio. Cara, eu tenho um há mais de um ano lá, cara. Porra, tem um há então, mais de um ano, paguei R$10. É, então, tem que ser eu muito também, cuidadoso com o negócio. Saca? Cuidadoso nada, tá atirado lá em qualquer lugar. Mas enfim, não, mas o que você faz? Você faz turniquete com o sujeito? O problema não sou eu. Caraca, usa sim, como relho. Eita! Não sei o que, que é isso, não, mas tudo bem. É quase igual a um chicote, mas enfim. Ah, nossa, pode crer. E se a gente pegar assim e fizer aquela análise bem crua dos negócios e coisa e tal? Só um pouquinho que o Rubinho Barrichello passou ali na frente da casa da família. Da família, ó. Não passou não, porque ele, se fosse ele, tinha passado bem mais não, devagar. Na verdade agora ele tá chegando, na verdade agora ele tá completando o grande prêmio de Interlagos. Tipo, tem o quê? Uns meses já que acabou. Ah, tá. Né? Né? Nossa, esse que passou na frente esse Rubinho que passou na frente da casa da Fabi é tão atrasado que nem sabe que ele já se aposentou. Né? Começa de novo, Edu, por favor. Mas é qualquer isso. Zé. Qualquer Zé. Qualquer um, é, exatamente. Qualquer Zé. É, então, aí, né, a gente tem... Sem ofensas aos Zés gênios aí, né, por favor. Sim. Sem ofensas, sem ofensas. Aí, então, a gente tem, né, dos primórdios... Pô, agora fiquei com vergonha. Ficamos estereotipando os Zés. É, o jeito pode estereotipar o João, o Marcos, o Eduardo, o Ricardo. Vamos... Não, Marcos não. Como não? Marcos não, pô. Que só é o primeiro da fila, o rosto é o meu cara. Vamos estereotipar geral, então. Olha qualquer Timbu, então, pronto. Não? Porra! Ah, porra. Não, aí não, Spider, aí não, Spider. O Eduardo, que você continue, não perca ali no raciocínio. O Timbu podia fazer um tema aí do tipo... Primeira vez que você queria fugir de casa ou coisas assim, sabe como? Aposto que todo mundo já quis fugir de casa aí. Não quis. Caraca, olha só. Já quis, não, eu já fugi já. Então, eita, olha, rolou até polícia. Eita, porra. Aí, e prenderam o Léo, não? Não, porque eu acho que ele nem existia na época. Caraca. Eu era muito saco do pai dele. Caraca, cara. Bom, você sabe, eu tenho uma diferença muito grande do minha pro Léo, né? Nem percebi, achei que vocês eram a mesma idade, 23 os dois. Que gentileza. Mas então, eu fugi, eu tinha 8 anos. Olha só. Então, quer dizer, o Léo não tava nem no saco do pai dele. Caraca. Opa. Enfim, era só pra abrir o parênteses. Então. Depois você corta aí da edição. Corta? Será? Não, eu falo pra não ficar enchendo a linguiça no meio da parada. Daí corta o raciocínio. Não, Edu já fez isso já mesmo, 50 minutos. É. Vai lá, então, Edu, continua. É. Então, quando eu era pequena... É... Tá, ok. Ok. Socorro! É, essa... Não, já até encerrei minha participação. Já enchi muita linguiça nesse cast, já... Eu vou dar espaço pra vocês falarem agora. Spider! Só que não, lá, vou acabar meu pensamento sim. Deixa a mão onde você manda. Boa, Edu! Esse é o Edu! Deixa a mão onde você manda. Esse é piá. Esse é piá do vô mesmo. Então, quando eu. Você acabou de ouvir MachineCast. Compartilhe, comente no site machinecast.com.br.